amargura, buscando o que me assegura na injúria de quem me segura. Vai tentando me parar, corro se irá alcançar. Luto sem te sabotar, porque meu destino ninguém vai atrapalhar. Vou salivando no banquete, é como disse o Dom. Sempre atrás do que é bom, eu cuspo o fogo do dragão. E eu tô na contramão, é forte como um caminhão. E pra revolução na selva, mano, tem que ser leão. Sinto gosto de sangue, a visão se expande. Procurando a presa e a hora certa pra atacar. A tensão é grande, assim como a fome. Nossa, mas que fome, eu na febre de caçar. Ontem era caça, hoje caço feras. Feras furiosas preparadas pra atacar. Atacar, melhor do que defender. Prefiro matar que morrer. Incomoda uma rapidez, revela o meu instinto. Tem que ser de uma só vez. Vou contra ser extinto, quero ter o que mereço. Sinta o que eu sinto, não sente, pago o preço. Sofrendo por ser distinto. Esses três destaques de quem fica ao lado. Nos confiam essa missão dos isolados. Somos poucos, olhos abertos, mas combinados. Não há quantidade, ninguém fica parado. Pego a presa pelo dente, acabando com essa gente que entende que a liberdade está no ambiente. Destruição! É assim, então sai da frente, porque a chapa maluco vai ficar quente. Sem se esconder, enfrento todo o seu mal. O que você quiser comigo, eu quero em dobro na moral. Vai achando que sou manso, essa é a ideia que te lanço. Na selva cheguei e avanço, jamais mosco e danço. Heróis tem que ser veloz, tem que ser sagaz. Pra cravar as garras com força, jamais olhar pra trás. Tem que ser voraz, com o sangue escorrendo da boca. Ligeiro com quem sobrevoa. Os urubus já estão vindo pra cá. Acabe, me livro das moscas. O cheiro de morte perfuma o ar. E assim caminhando, tô vendo. E tropeçando, levanto. Eu sei bem o que eu tô fazendo. Não saio correndo no vento. Me diz o que tá acontecendo, que continua tão lento. Enquanto na pista sou chato, é no asfalto, como no mato. Como um gato que foge do cão, é como um rato que foge do gato. Em geral, corre do leão. E o tubarão que devora o pato. Que não age, só fica boiando. Enquanto na selva, eu tô caçando o alimento que eu tô procurando. E só divido com meus aliados. Se tô com fome, vou atrás. Bem no instinto voraz. Abro o caminho pela mata junto com os demais. Busco a paz, mas não revelo. Meu cérebro é um castelo. Só entra o que quero, observo, respiro, espero. Taco quando é pra agir, então é bom ficar ligeiro. No recinto eu sei de cor quem é falso e verdadeiro. Sinto o cheiro do seu medo, herdeiro da covardia. Agora é tarde, tá fudido, é o fim da sua alegria. Rejeitar é trair, sempre tão de repente. Rejeite, mas antes que faça, urgente. Fique assustado até corra e tente. Assustar é atacar de modo consistente. No bando um monte me prontifico. Comigo conte, a qualquer hora me dedico. Meu requisito por onde ando sacrifico. Eu desenvolvo e na espreita sempre fico. Porque vivo como caça. Vive a vida como caça. No combate como caça. Vive a vida a caçar. Sois!